entrei e te beijei por um segundo. E de uma hora pra outra você transformou meu mundo. Mas tive que deixar você seguir seu rumo. Peguei seu celular, prometi te ligar, te encontrar pra gente se amar. Mas não deu, você desapareceu. Estou com tanta saudade, é muita crueldade eu acabar assim. Que destino covarde, deu você de presente, depois te tomou de mim. Castigo pro meu coração.